Namastê, irmãos e irmãs, amigos e amigas ouvintes da Esotérica FM, associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual. Está se iniciando mais uma edição do programa Lux Esotérica, sempre às 21 horas de segunda a sexta-feira aqui na Esotérica FM, trazendo para vocês, amigos e amigas, estudos comentados dos melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia e aspectos da espiritualidade humana. E como sempre, iniciaremos esse programa desta quinta-feira pronunciando uma vez mais o mantra da vida una, trazendo as influências da grande fraternidade branca para esse trabalho, pois oferecemos ao serviço dos mestres este canal para que ele seja preenchido com a sua sabedoria e que a possamos distribuir para todo mundo. Então convido aqueles que assim o desejarem para meditar conosco. Vamos relaxar o nosso corpo físico, procurando uma postura tranquila, relaxando a nossa musculatura. Vamos deixar todas as tensões da nossa face, libertando a pressão do nosso maxilar. Vamos procurar, em seguida, apaziguar a nossa respiração, procurando respirar profunda e lentamente. E fechando os nossos olhos, sintamos o batimento cardíaco deste órgão que, como um sol, envia vida a todos os pontos do nosso corpo. E, ao mesmo tempo, visualizemos no centro dos nossos corações uma luz branca, como uma alvorada de luz espiritual que começa a brilhar, iluminando todo o nosso corpo, iluminando cada um dos nossos órgãos, harmonizando e curando a nossa natureza material. Que essa luz se expanda por todo o nosso corpo e se propague pela nossa aura. E assim, meus amigos, nos sintonizando com a chispa divina no centro dos nossos corações, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. E assim, meus amigos e minhas amigas, registramos aqui uma vez mais o nosso boa noite a todos aqueles que acompanham o programa Lux Esotérica ao vivo às 21 horas aqui na Esotérica FM, que é o braço artístico musical da Loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade que vocês acessam em www.levir.com.br. O site onde vocês encontram centenas de textos e dezenas de palestras para vocês ouvirem, inclusive as gravações aqui de todas as edições do programa Lux Esotérica, que estão disponíveis lá no site da Loja Esotérica Virtual e também aqui no site da Rádio Esotérica FM. E você, meu amigo, minha amiga, que quer ter este material para você estudar, para você ouvir no seu tocador de MP3, no seu computador, para vocês estudarem, Vocês podem adquirir agora no site da Rádio Esotérica FM e também no site da Loja Esotérica Virtual as primeiras 26 edições aqui do programa Lux Esotérica, os programas que trataram a série O Lado Oculto das Coisas, que foi baseada no livro de Charles Webster Leadbeater, tratando de todas as influências ocultas e invisíveis que nós recebemos, amigos, e vocês podem adquirir aqui no site, assim, criando condições para que vocês tenham aqui a continuação dos trabalhos da Loja Esotérica Virtual, que está há 13 anos já no ar, desde 1996, e também aqui do site da Rádio Esotérica FM, que já está no ar desde 2007, já está indo para o seu terceiro ano de existência. Todas estas realizações, amigos e amigas, só são possíveis com o seu apoio, com o seu patrocínio. Por isso, agradecemos a sua audiência, o seu prestígio e também o seu apoio material aqui às nossas causas. Vocês também podem se associar no site da Loja Esotérica Virtual e obterem aí não só esta oportunidade de nos ajudar, mas também receberem os brindes de associação. Vocês receberão todas as conferências em áudio do site da Loja Esotérica Virtual e também um mapa numerológico agora com as previsões para 2010, trazendo, esmiuçando e analisando o poder oculto do seu nome, o que ele traz para a sua vida, os obstáculos, as coisas que lhe auxiliam, os obstáculos que lhe atrapalham. Tudo isso pode ser analisado através do mapa numerológico que nós fazemos para vocês, ouvintes, que se associam na Loja Esotérica Virtual. E nesses dias, meus amigos, nós estamos estudando o livro O Caibalion, que é o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Já estamos praticamente chegando no final de mais um livro. Também estará disponível para vocês em CD-ROM os programas que fizeram aqui o estudo deste maravilhoso livro, meus amigos. E estamos chegando ao 12º capítulo do livro O Caibalion, que trata exatamente sobre o princípio da causalidade, meus amigos. E o texto do Caibalion nesse tópico é precedido pela seguinte frase de sabedoria, que diz o seguinte: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Assim diz o Caibalion. E o texto do livro nos diz o seguinte, neste 12º capítulo: o sexto grande princípio hermético, o princípio de causa e efeito, contém a verdade que a lei domina o universo, nada acontecendo por acaso, que este é simplesmente um termo para indicar a causa existente, porém não reconhecida ou percebida, que os fenômenos são contínuos, sem interrupção ou exceção. O princípio de causa e efeito está oculto em todas as ideias científicas antigas e modernas, e foi anunciado pelos instrutores herméticos nos primitivos dias, quando se levantaram muitas e variadas disputas entre as diversas escolas de pensamento. Essas disputas foram principalmente sobre os detalhes das operações desse princípio, e ainda as mais das vezes sobre a significação de certas palavras. O princípio obscuro de causa e efeito foi aceito como exato praticamente por todos os pensadores do mundo inteiro. Pensar de outro modo seria subtrair os fenômenos do universo do domínio da lei e da ordem, e proscrevê-los ao domínio de uma causa imaginária que os homens chamaram o acaso. Uma pequena consideração mostrará a todos que, em realidade, não existe coisa alguma de puro acaso. Webster, né, o famoso dicionário, define a palavra acaso de modo a seguir. Abre aspas. Acaso é um suposto agente ou modo de atividade diferente da força, lei ou propósito. A operação de atividade de tal agente, o suposto efeito desse agente, o acaso, né? É um acontecimento fortuito, uma causalidade, etc. Fecha aspas. Porém, um pequeno exame mostrar-vos-á que não existe um agente como o acaso, no sentido de uma coisa fora da lei, uma coisa fora de causa e efeito. Como poderia ser uma coisa que agisse no universo fenomenal, independente das leis, da ordem e da continuidade deste último? Tal coisa seria inteiramente independente do movimento ordenado do universo, e portanto superior a este. Não podemos imaginar nada fora do todo que esteja fora da lei, e isto somente porque o todo é a própria lei. Não há lugar no universo para uma coisa fora independente da lei. A existência de tal coisa tornaria sem efeito todas as leis naturais e mergulharia o universo em uma desordem e ilegalidade caótica. Um exame cuidadoso mostrará que aquilo que chamamos acaso é simplesmente um modo de exprimir as causas obscuras, as causas que não podemos compreender. A palavra acaso é derivada de uma palavra que significa cair, né? Como a caída dos dados, dando a ideia de que a caída desses dados e de muitos outros jogos de azar é simplesmente um acontecimento que não tem relação com qualquer causa, né? Então essa palavra acaso vem do latim adicado e significa, em sentido próprio, caído em, né? Ou seja, o acaso é aquilo que é o resultado de alguma coisa que cai, né? E este é o sentido em que geralmente é empregado o termo. Mas quando o assunto é examinado secretamente, vê-se que não há nenhum acaso na caída dos dados. Todos os dias cai uma morte que desagrada a um certo número de pessoas. Ela obedece a uma lei do infalível, como a que governa a revolução dos planetas ao redor do Sol. Atrás da vinda da morte estão as causas, ou cadeias de causas, movendo-se além do lugar que a mente pode alcançar. A posição da morte, né, dentro das coisas, A redução da energia muscular expendida nos golpes, a condição da mesa, do jogo, etc., todas são causas cujo efeito pode ser visto. Mas atrás dessas causas observadas existem cadeias de causas de procedência não observada, todas as quais têm uma influência sobre o número das causas predominantes. Ou seja, meus amigos, né? Este princípio que está aqui na Berlinda hoje, o princípio de causalidade, é um dos fenômenos mais importantes se nós quisermos compreender realmente como o universo funciona, como a nossa vida funciona e como realmente as coisas são possíveis. Porque a lei de causalidade, a lei de causa e efeito, e ela recebeu ao longo do tempo muitos outros nomes dentro das tradições esotéricas, religiosas, ocultas, né? A lei de causalidade hermética também é chamada no Oriente, né? Principalmente na Índia, de karma, ou seja, aquela palavra que se refere e é traduzida diretamente como a lei da ação, né? Ou seja, sempre que há ação, há karma. Só que karma é inextricável, né? É inalienável do que lhe compete, que é exatamente o efeito, né? Daí que karma é usado no sânscrito para representar não só a causa, mas também os efeitos que decorrem desta causa. Então, meus amigos, é importantíssimo nós estarmos, né, de posse desse conhecimento, porque muitas pessoas há que acreditam realmente no acaso, acreditam na sorte, acreditam de que há pessoas que são mais sortudas que as outras, acreditam que há pessoas que são mais azaradas que as outras, como se a sorte e o azar caíssem no colo das pessoas, né? De um ou de outro, realmente de uma forma aleatória, como se o universo realmente fosse regido por leis randômicas, por leis realmente do acaso, onde realmente não haveria nada certo acontecendo que não apenas a manifestação de um princípio cego, de uma operação cega, que nós chamamos de azar, que nós chamamos de sorte, que nós chamaríamos de, né, um efeito imprevisível, né, da imprevisibilidade. E isso, meus amigos, é uma fantasia completa e total, meus amigos. Na verdade, o universo ele é tão perfeito, o universo comanda uma série tão grande de leis, e esta lei da causalidade, também chamada por outros de a lei da harmonia universal, né? Aquela lei que traz de volta todos os efeitos atinentes a uma causa, uma lei que tenta justamente equanimizar tudo no universo para que tudo retorne exatamente à condição de harmonia, à condição de indiferenciação. Então, se nós não percebermos a atuação dessa lei e crermos realmente no acaso, nós estaremos cometendo um engano, meus amigos, muito grande. Porque, como disse, acabou de dizer aqui o texto do Caibalion, na verdade é impossível que haja realmente um efeito que não tenha a sua causa. Ou seja, se nós estamos vendo alguma coisa acontecer no universo, né, que aparentemente, né, está acontecendo por acaso ou que não está sujeito a qualquer lei, isso se deve mais à incapacidade que nós temos de perceber o universo, de entender as suas causas, né, e os seus efeitos, do que propriamente é uma falha da lei. Porque o ser humano ele tem uma vida muito curta, uma vida que se expande aí de 60 até 80, 90 anos de idade no máximo. Um ou outro aí que consegue ser mais longevo chega a um século de vida, mas mesmo assim com muitos percalços. Então nós não somos capazes de enxergar, meus amigos, completamente o desenrolar de todos os efeitos que estão acontecendo à nossa volta. Na verdade, meus amigos, minhas amigas, ouvintes aqui do programa Lux Esotérica, cada coisa que está acontecendo nas nossas vidas hoje, o espaço que nós estamos ocupando, o país onde nós nascemos, tudo que está acontecendo conosco, que pode ser bom ou ruim, pode ser favorável ou desfavorável, pode ser a saúde ou pode ser a doença, pode ser a riqueza ou pode ser a pobreza, saibam, meus amigos, tenho certeza disso, que tudo foi plantado em existências pregressas nossas, em vidas anteriores nossas, ou inclusive nessa própria vida. Porque essa lei da causalidade nos informa que realmente nós colhemos tudo o que nós plantamos. Agora, se nós não lembramos o que nós plantamos, se esse corpo já não é o mesmo da outra existência, esse é um outro problema, porque é a diferença de corpos que nós ocupamos, né, justamente não permite ao nosso cérebro acessar a informação. Nós precisaríamos subir ao nível do nosso eu superior e consultar a sua sabedoria sobre as nossas existências para realmente reconhecermos a firma aqui, a assinatura daquilo que está acontecendo. Porque nós praguejamos muito de termos nascido aqui no Brasil, de nós recebermos o salário que nós recebemos, de nós termos os governantes que nós temos, da falta de oportunidades ou dos desvios, dos desmandos que estão acontecendo por aí. Mas, lamentavelmente, meus amigos, é isso que nós merecemos, né? Como diz aquela outra frase popular, cada povo tem o governo que merece. E, na verdade, cada indivíduo tem a vida que merece, cada um tem aquilo exatamente que plantou. Mas não há um determinismo nisso, meus amigos, porque, na verdade, nós podemos mudar o nosso destino, nós podemos contrabalançar o karma, inclusive usando aqueles conhecimentos aos quais nós já falamos aqui, a lei da neutralização, conhecer a lei da polaridade, conhecer o ritmo que faz haver a oscilação entre as polaridades, e aí realmente nós vamos começar a ser realmente um pouquinho mais mestres dessas situações. Porque o fato é que nós ficamos muito chateados quando as coisas não acontecem de acordo com o que nós poderíamos imaginar ser o mais adequado. Só que nós temos que imaginar uma coisa, meus amigos, que é fundamental também, de que o processo do universo, né, o deslocamento de todas as energias é muito mais longo do que nós imaginamos. Na verdade, o universo se manifesta nas suas energias em infinitas curvas, infinitas elipses, né? De linhas curvilíneas que vão se expandindo dentro dessas voltas, dessas curvas, dessas elipses que tendem a se expandir por todo o universo. Portanto, mais sábios são os chineses quando descreveram exatamente esse processo por meio daquela figura do, né, do Tao, né, onde nós temos exatamente dentro de um círculo uma porção escura com um ponto branco e uma porção clara ou branca com um ponto escuro, sugerindo exatamente uma circulação das polaridades do universo. E aí, nesse movimento circular está justamente representada como realmente as coisas acontecem. Então, quando nós, por exemplo, lançamos um pedrisco, uma pedra em um lago que está calmo, nós, cada um de nós, já observou o efeito que isso produz. São formadas ondas concêntricas que vão se expandindo até a beirada do lago ou do riacho onde nós estivermos, e nós vemos que essas ondas então rebatem e criam novas ondas que retornam até a origem da onde saiu, da onde encontrou exatamente a pedra, a água onde ela foi lançada. Então ali nós vemos no próprio plano físico uma representação do que acontece no universo. Porque qualquer energia que nós lancemos, meus amigos, é um verdadeiro bumerangue, né? Nós lançamos diariamente uma série de energias com as nossas palavras, com os nossos sentimentos, com as nossas ações e com os nossos pensamentos. Nós agimos nesses quatro planos: o plano da ação, o plano, né, da nossa voz, onde nós emitimos pensamentos, agimos com as nossas emoções e agimos exclusivamente com a nossa mente, né? Ou seja, ao nos comunicarmos das mais diversas formas, é como se nós estivéssemos lançando pedras dentro da energia do universo, e o universo recebe essa energia e a processa e a propaga. Esse aqui é o mais importante, né? Ou seja, uma palavra que nós dizemos, um pensamento que nós emitimos, um sentimento que nós manifestamos, quer seja consciente ou inconscientemente, meus amigos, está nos influenciando e estará influenciando outras pessoas. Daí que os sábios da antiguidade sempre preconizaram de que o silêncio é realmente a única ação verdadeiramente de ouro, né? E o silêncio é de ouro porque você conserva exatamente a energia do pensamento sem emitir o pensamento e sem emitir a palavra que é realmente aquilo que nos torna semelhantes a Deus como seres criadores, meus amigos. Eu já disse aqui em outro programa, nós só somos criativos através de dois centros energéticos aqui, onde nós estamos manifestados no nosso corpo, meus amigos. Nós só somos criativos com o nosso centro sexual, pois nós podemos gerar outros seres, outros corpos humanos. E nós somos idênticos a Deus, porque o outro ponto que nós podemos usar para criar é através da nossa voz, é através do nosso verbo, quer seja proferida uma palavra, quer seja escrita, quer seja publicada ou filmada, o que quer que seja, onde a voz humana seja condutora do pensamento do homem, ali estará o ser humano exercendo o seu papel no universo, o seu papel de hierarquia criadora. Por isso nós devemos justamente pensar muito sobre as nossas palavras, meus amigos, a que é dedicado as nossas palavras, porque saibam muito claramente que nós haveremos de prestar conta sobre cada uma das palavras que nós emitimos. Consciente ou inconscientemente, nós agredimos o universo com o nosso discurso. Então, se nós resolvemos falar, é melhor se treinar para falar alguma coisa que tenha utilidade, alguma coisa que seja verdadeira e alguma coisa que seja amável, meus amigos. Aliás, como ensinou o mestre Kutumi ao seu discípulo Krishnamurti, no seu livro Aos Pés do Mestre, ele disse para Krishnamurti, que na época tinha, se não me engano, 12 anos de idade, 12 ou 13 anos de idade, nas suas instruções, de que todas as palavras para serem pronunciadas, nós precisaríamos primeiro verificar se elas são verdadeiras, se elas são amáveis e se elas são úteis, né? Útil, verdadeira e amável deve ser o nosso discurso, meus amigos, para auxiliar os demais na sua caminhada e não para atrapalhá-los, porque muitas vezes nós saímos por aí praguejando, nós saímos por aí xingando, né, rogando praga sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre as coisas, e isso faz mal para todo mundo, meus amigos, e faz mais mal ainda para nós mesmos, porque essas energias vão para o universo e voltam para nós multiplicadas, né? Ou seja, cada palavra emitida, cada sentimento que é vibrado, cada pensamento que é emitido, ele se propaga e ele traz para nós ondas de volta. Inclusive naqueles momentos que nós estamos inconscientes, meus amigos. Inclusive durante os sonhos, durante o período do descanso, que a nossa emoção e o nosso pensamento não para. Então, se vocês continuam dormindo e fazendo coisas durante o sono, durante o sonho, né, que são coisas desagradáveis, saibam que vocês estão gerando karma mesmo nessa situação. Não é o fato de nós estarmos lá no nosso inconsciente que vai nos cortar a ação do karma, muito pelo contrário, né? Porque 90, 95% da nossa consciência está lá dentro do inconsciente. Então seria muito recomendável, realmente recomendo a cada um de vocês, que vocês analisem o seu discurso, analisem as palavras que vocês usem, aprimorem as suas palavras, falem um vocabulário mais aprofundado, um vocabulário mais culto, e sejam comedidos no que vocês falam, meus amigos, porque a palavra tem realmente consequências, e eu sei na prática isso, porque aquele que ensina, aquele que divulga esses conhecimentos e tem que fazer uso da palavra para transmitir, nós pagamos, né, eu e qualquer outra pessoa que esteja nesse campo da divulgação espiritual, nós pagamos um preço alto, meus amigos. Um preço de termos que arcar justamente com as vibrações de retorno dessas nossas palavras, porque, como nos informa a escritura cristã, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, meus amigos. Então vamos chegando aqui no final do primeiro bloco do nosso programa e vamos fazer uma pausa para vocês ficarem com uma mensagem da Loja Esotérica Virtual, convidando vocês, meus amigos, minhas amigas, para participarem aqui na turma que realmente faz o apoio financeiro, o apoio material para que esse trabalho da Loja Esotérica Virtual e da Rádio Esotérica FM continue funcionando e trazendo sempre muitas bênçãos para todos que estão buscando esse trabalho. Uma outra forma de você ajudar, meu amigo, minha amiga, também seria adquirindo aqui no nosso site a coleção Lux Esotérica, o lado oculto das coisas. Então vamos ao intervalinho, meus amigos, e voltamos a seguir aqui, continuando ao vivo aqui nesta quinta-feira, 21h34. Agradecemos a sua audiência, o seu prestígio. Vamos ao intervalo e voltamos ao vivo aqui no programa Lux Esotérica. E voltamos, amigos e amigas ouvintes, ao vivo aqui no programa Lux Esotérica desta quinta-feira, transmitido ao vivo de segunda a sexta-feira, sempre às 21h aqui na Esotérica FM. E também você pode acessar, meu amigo, minha amiga, sempre aqui no site da Rádio Esotérica FM ou então no site da Loja Esotérica Virtual, os programas gravados, os programas que já foram ao ar, estão aqui no formato podcast para vocês ouvirem a qualquer hora do dia e da noite. E é para isso que nós precisamos do apoio de vocês, meus amigos, para manter essa infraestrutura aqui de informática, servidores no Brasil, dois nos Estados Unidos, duas conexões com a internet aqui para que nós possamos levar para vocês todo esse trabalho, fora o trabalho técnico aqui de manter toda esta estrutura. Precisamos do auxílio de vocês, amigos, e agradecemos aqueles que estão já nos apoiando. Aguardamos também o seu apoio, amigos e amigas. E continuando aqui os nossos comentários sobre a lei de causa e efeito, a lei da causalidade, que é muito importante, meus amigos. Mas nós gostaríamos de falar sobre algo que realmente atormenta a mente de muitas pessoas, algo que realmente não sei por que cargas d'água isso veio realmente a se transformar numa ideia tão popular, mas que realmente não está de acordo com a lei de causa e efeito, ou se está de acordo apenas em uma pequena fração, meus amigos, e que é uma ideia que está presente na teologia, né? Que é o princípio chamado de a substituição vicária, meus amigos. que é defendida por muitas igrejas, por muitas seitas, principalmente do cristianismo, muitos segmentos cristãos, acreditam que apenas a passagem e o evangelho e a paixão de Jesus Cristo há 2000 anos atrás já teriam, né, redimido os pecados da humanidade, pelo menos aqueles que acreditam, né, nesse poder que supostamente Jesus teria, né, de ter pago os nossos pecados na cruz e ter realmente redimido a humanidade. Isso realmente, meus amigos, é um problema sério, porque esta afirmação de que alguém pode pagar, né, alguma coisa, né, inclusive antes da dívida ter sido contraída, né, porque Jesus está pelo menos há 2000 e tantos anos atrás na história, e nós vemos que a população da humanidade só vem aumentando, então o número de pecadores só tem aumentado, o número de guerras, o número de conflitos, o número de bobagens que os seres humanos vêm fazendo vem aumentando exponencialmente. Então, como é que realmente Jesus poderia ter pago os nossos pecados lá tanto tempo atrás? E muitas pessoas acham, muitas pessoas creem que simplesmente ao aceitar Jesus como o seu Salvador, elas estarão então se livrando dos seus karmas, se livrando dos seus pecados, estarão aptas por esse nobre gesto de crença de estarem aptos a entrarem gloriosamente nos céus e podendo assim privar do convívio dos santos, daquelas pessoas honestas e limpas de vida, de caráter, que tem lá o seu lugar no céu, né? E evitando também de seguirem para aqueles abrasadores climas, né? Nada menos que existem no centro da Terra, aonde estaria aquele lugar bastante quente, que é o inferno, meus amigos. Então vocês vejam que eu estou fazendo isso aqui com um pouquinho de tom de brincadeira, mas o assunto realmente não é brincadeira, meus amigos. E aí existe uma profunda incompreensão desse princípio da causalidade, né? Porque se nós realmente crermos de que o universo é regido pela lei, ele é regido pela ordem, de que as leis cósmicas realmente são imutáveis e que todo efeito tem que ter, né, a sua causa, né, e que toda causa gera o seu efeito, e é esse o princípio hermético declarado pelo três vezes grandes, o Deus Thoth, conhecido como Hermes, isto há 50 mil anos atrás, meus amigos, na época em que o Egito ainda tinha um clima tropical, meus amigos, nem era aquele deserto que é hoje. Como é que alguém pode supor realmente esta crença de que um iluminado, de que um santo, de que um profeta, de que um grande instrutor divino que foi Jesus teria então redimido todos os homens que crerem nele, né? Isso primeiramente gera um problema, porque antes do momento que Jesus apareceu no planeta já teriam vivido bilhões e bilhões de pessoas que não sabiam dessa oportunidade realmente única de terem se livrado de todas as suas mazelas, né, simplesmente pelo fato da crença em Jesus. E sem demérito nenhum para a filosofia de Jesus, meus amigos, que veio pregar o amor, veio pregar o perdão, veio, melhor do que pregar, ele veio exemplificar essas qualidades, esses atributos, mas realmente nos recusamos a acreditar em que ele tenha pregado isso, porque sempre ele evidenciou de que nós deveríamos amar ao Pai, a Deus sobre todas as coisas, e Deus é amor, e Deus realmente é a lei, a ordem, é o verbo que tudo traz à sua perfeição. Então, nós não podemos acreditar e nós não cremos de que realmente a lei da harmonia e do equilíbrio pudesse ser rompida assim, meus amigos, tão facilmente. Inclusive, se vocês estudam a história da religião, vocês sabem muito bem de que a evolução da igreja, né, cristã, principalmente aquele ramo que nós conhecemos como a Igreja Católica Romana, em vários séculos se decaiu tanto seguindo esse princípio da substituição vicária, né, que realmente o cristianismo se transformou numa seita realmente totalmente fantasiosa, aonde se vendiam as chamadas indulgências, né? Indulgência, que é a compra mediante pagamento de um perdão para os nossos pecados, ou então para pagar pecados daqueles que já teriam morrido, ou seja, é um pagamento, né, por, por procuração. E também haviam aqueles, né, a coisa chegava ao absurdo da pessoa comprar a indulgência, comprar o perdão para pecados que a pessoa iria cometer ainda, né? A pessoa pensava ou já tencionava cometer um crime, por exemplo, um assassinato, e aí se dirigia até a igreja e comprava o perdão para aquele pecado que ele iria cometer ainda. E não foi nenhum nem dois casos que essas indulgências foram vendidas para pessoas justamente que queriam assassinar aqueles padres que vendiam a indulgência. Então vocês vejam bem a que ponto chegou a ironia do destino, meus amigos, a pessoa ter vendido a indulgência para o seu próprio assassino. Então, daí que houve todo o processo da reforma, uma revolta de cristãos que não viam isso escrito nas escrituras sagradas, na Bíblia, então não podiam aceitar que realmente alguém pudesse vender por antecedência essa indulgência, de que realmente pudesse ser comercializado justamente a indulgência divina, o perdão divino, pudesse ser colocado num papel assinado por um padre ou por um bispo ou por um arcebispo, por um cônego, e isso realmente só servia para engordar as bolsas da igreja, que se transformou justamente até numa potência econômica, entre outros fatos por causa disso. Mas há um fato aí que realmente deve ter confundido esses teólogos que propuseram isso, meus amigos. É que é um fato realmente muito esotérico e que vale a pena nós comentarmos aqui. Porque muitos dos iluminados, muitos daqueles seres que já na nossa humanidade atingiram a libertação, que entraram conscientemente no Nirvana, no Satori, que atingiram Moksha, ou seja, a libertação da roda de Samsara, muitos desses atraem para si energias negativas do mundo, do universo e principalmente da humanidade, meus amigos. Inclusive, é justamente uma maneira, inclusive, deles permanecerem conosco. Porque uma pessoa que se libertou totalmente das amarras desse corpo, dessa matéria, e já adentrou conscientemente em esferas de consciência que são muito mais livres, muito mais amplas, muito mais perfeitas do que qualquer coisa que nós tenhamos aqui na matéria, como que essas pessoas haveriam de se manter encarnadas aqui no planeta Terra como o fazem todos os mestres da grande fraternidade branca? Quando eu falo isso nas palestras, depois sempre vem pessoas me perguntar, mas vem perguntando, mas que papo é esse que os mestres têm corpos, que eles estão vivos? Essas pessoas provavelmente nunca viram falar nada sobre os verdadeiros mestres da fraternidade branca, porque cada um deles, cada um e todos eles têm que possuir, meus amigos, o corpo físico, o corpo tridimensional que permite a nós estarmos aqui na matéria. Então, muitos desses mestres, que a maioria deles são chamados mestres de compaixão, porque eles têm um amor infinito pela humanidade, eles sabem como a humanidade luta, né, no escuro, pelejando contra os seus problemas e contra realmente a dificuldade de evoluir. Muitos desses seres meditam diariamente e atraem massas de energia negativa para suas próprias auras, e assim fazem uma transmutação, essa transmutação que nós temos falado aqui nos outros programas de hermetismo. Eu já vi inúmeros relatos a esse respeito, né? Inclusive de pessoas que nem tinham assim tanta iluminação, mas que diariamente oravam, meditavam e pediam para o universo que trouxessem para elas essas verdadeiras nuvens negras de energias negativas que pairam sobre a humanidade, para que essas energias viessem até eles. Porque eles já têm, né, principalmente os mestres, uma consciência tão grande dessa lei da transmutação, dessa lei da neutralização, de que eles abraçam com muito amor essas nuvens, e eles injetam nessas nuvens a sua vibração de amor, a sua vibração de espiritualidade, e eles desfazem essas nuvens de negatividade, meus amigos, e livram a humanidade de muitas coisas negativas que haveriam de acontecer, porque essas nuvens circulam por aí, e essas nuvens não são apenas uma figura de linguagem, não são apenas uma metáfora, elas são fabricadas diariamente pelos pensamentos coletivos. Nós sabemos que os anjos também diariamente fazem isso também, meus amigos, porque há muitos aglomerados humanos que geram diariamente, com toda essa circulação das pessoas, geram nuvens de medo, geram nuvens de pavor. Há certos locais na humanidade onde pessoas se unem, se reúnem para cultuar justamente os vícios, para beber, para praticar realmente atos de luxúria, e isso gera vibrações que, pelo fato de serem geradas por muitas pessoas ao mesmo tempo, essas nuvens então se congregam e são verdadeiramente legiões. Por isso que muitos dos nossos amigos evangélicos, né, que creem nessa substituição vicária, também creem em outra coisa que não existe de uma forma organizada no universo, que creem no inimigo, creem no diabo, né, creem numa personificação de uma antítese de Deus, chegam a crer numa situação de que há um ser inteligente trabalhando pelo mal no mundo, meus amigos. E isso realmente é outra coisa que não existe. Quem, na verdade, cria o mal, meus amigos, nesse planeta é exclusivamente o ser humano. Nós temos que nos conscientizar disso, principalmente pelas nossas vibrações pessoais inconscientes. Porque muitas pessoas se unem justamente para gerar energias negativas. Nós vemos isso até em situações que não são organizadas para isso. Por exemplo, nas praças esportivas existe toda uma animosidade entre as torcidas, uma vibração muito forte de antagonismo entre a torcida de um time e de outra, e aquilo gera uma nuvem muito negativa, meus amigos. E depois que aquele evento esportivo termina, aquela nuvem não se desfaz. essa nuvem começa a vagar pela nossa cidade. Daí que quando essa nuvem chega num determinado ponto onde ela não foi gerada, mas ali estão pessoas, as pessoas começam a ficar irritadas, pessoas começam a também a fazer esse mesmo pensamento, a terem desejos violentos, desejo de descarregar a sua fúria, as suas frustrações de uma maneira violenta, e muitas pessoas são levadas ao crime, são levadas à violência, justamente pela presença dessas nuvens de negatividade que estão presentes principalmente nos grandes centros urbanos, meus amigos. Esse é que é o problema de estar realmente vivendo numa grande cidade, porque os pensamentos são emitidos individualmente, mas as vibrações se somam, então criam ondas e nuvens pensamento realmente poderosíssimas que chegam a gerar até a histeria coletiva. Nós vimos aqui na cidade de São Paulo, onde nós estamos transmitindo, a questão de 2 anos atrás, aqueles atentados que houve à polícia, né, através de uma, né, organização criminosa organizada aqui. Isso gerou um pavor tão grande na população que eu vi inúmeros fatos de histeria coletiva. Tamanho era o medo que se propagava entre as pessoas, medo de serem alvejadas por balas, por metralhadoras. E amigos meus, diretores de escola pública, fechando as suas portas, atendendo telefonemas de mães, né, com medo de deixar seus filhos saírem às ruas, pedindo pelo amor de Deus para que as crianças que tinham já ido à escola, que elas ficassem lá até que tudo se acalmasse, até que elas fossem buscar. Nós vimos comércio fechando, trânsito ficando caótico, né? Ou seja, um pavor que realmente tomou conta da maior cidade do hemisfério sul, que é a cidade de São Paulo. Isso foi a comprovação disso que eu estou falando, meus amigos. Mas voltando lá naquele ponto crítico, aquelas pessoas que têm santidade, aquelas pessoas que têm consciência de como purificar, de como elevar as coisas, elas podem sim atrair para si coisas negativas, assim como nós também, que temos alguma sabedoria, podemos chegar num ambiente que está desarmonizado, onde as pessoas estão em conflito, estão em desamor, nós podemos chegar ali e podemos desarmar essa situação, fazendo com que as pessoas dialoguem, com que as pessoas conversem e entrem num acordo. Mas realmente atrair uma nuvem ou nuvens de energias negativas para transmutar, é preciso realmente ter um conhecimento, é preciso ter uma clarividência para enxergar essas nuvens negativas, e tem que se confiar muito no seu taco para que essa pessoa faça isso. E com certeza Jesus, que era um essênio, obviamente clássico, né? Porque ele fazia tudo o que os essênios faziam. Ele era um terapeuta, ele fazia curas, né, através da imposição das mãos com as suas energias. Isso era típico dos essênios. Ele fazia exorcismos, ou seja, ele tirava energias negativas, né, que nós era genericamente chamado de demônios, mas que na verdade são as próprias energias que estão na pessoa, os seus elementais, e ele tirava aquelas energias e jogava nos animais, jogava nos porcos. Então isso é outra coisa típica do segmento dos essênios, né, que era uma seita judaica na qual Jesus foi um grande expoente. Ou seja, Jesus curava, Jesus fazia exorcismo, e Jesus realmente veio para trazer uma mensagem de paz, de amor e de perdão. E sobre si, realmente, ele deve ter atraído muita energia negativa, inclusive a fúria, né? daquelas autoridades religiosas, principalmente, que não queriam que uma pessoa viesse divulgar o que ele estava divulgando, que é a verdade que está no coração de cada um de nós. E é por isso que ele foi trucidado, é por isso que ele morreu. Mas daí a nós dizermos de que ele já pagou os pecados da humanidade, aí, meus amigos, eu estou fazendo aqui com o dedo indicador para um lado e para o outro, vocês não estão vendo, mas vocês saibam o que eu quero dizer. Isso não existe. Existe sim a transmutação de energias negativas, mas ninguém pode escapar do recolhimento das suas energias negativas simplesmente por crer em algum santo ou em Jesus ou qualquer outro instrutor divino. Ninguém pode vencer essa lei de causalidade. Eu mesmo, quando exercendo o meu sacerdócio cristão, quando eu faço a chamada remissão dos pecados, né, nós temos plena consciência de que fazer a remissão do pecado não é apagar o karma da pessoa, né? Ao dar uma bênção de remissão dos pecados a uma pessoa, simplesmente nós temos o objetivo de harmonizar a pessoa nos seus diversos aspectos, para que ela reconheça o seu pecado, para que ela reconheça o seu desvio de conduta, né? E que ela então volte a ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que reconhece os seus erros. E é isso que a psicologia também incentiva a todos fazerem. Mas nós somos, pelo menos no segmento cristão que eu sigo, nós somos muito claros em dizer: olha, nós damos essa bênção para que você se harmonize. Agora, fique certo de que os atos perpetrados trarão sim os seus resultados, e a pessoa terá que pagar o seu karma, tanto negativo quanto positivo. Porque também fazer coisas boas objetivando ter benefícios, meus amigos, também nos prende, né? Ou seja, se nós atravessarmos uma pessoa na rua, ao invés de fazer num espírito, né, de completo inegoísmo, nós fizermos com o pensamento que assim fazendo nós iremos ganhar alguma coisa positiva, realmente esse karma positivo também vem, mas ele nos prende à matéria da mesma forma que o karma negativo. Por isso que é muito importante, meus amigos, nós conhecermos essa lei e sabermos que o universo tende à harmonia, mas tende à harmonia de uma maneira inteligente. Se nós quisermos neutralizar o nosso karma, se nós sentimos que nós temos um karma muito ruim, muito negativo, que vai despencar na nossa cabeça a qualquer hora, nós somos livres para, nesse instante, a todo momento da nossa vida, praticar atos positivos, praticar atos caridosos, sermos altruístas, sermos úteis para nós mesmos, para nossa família, para nossa sociedade, para o nosso meio ambiente. Nós podemos ser muito positivos, e uma coisa anula a outra. Nós podemos pagar muito do nosso karma passado ajudando e auxiliando, e tendo certeza, meus amigos, que nada é por acaso, que cada coisa que acontece na nossa vida é fruto do que nós pregamos, de que nós semeamos no passado. E da mesma forma que no futuro, o futuro que a Deus pertence, mas será consequência daquilo que nós estamos plantando hoje, do que nós estamos plantando aqui e agora, será aquilo que nos trará realmente o nosso futuro, meus amigos. E é por isso que nós estamos estudando aqui o Kybalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia, para que nós tenhamos conhecimento e certeza, meus amigos, de que o universo está baseado na lei, está baseado na ordem, está baseado na inteligência, e que tudo realmente no final vai dar certo, meus amigos, se nós trabalharmos inteligentemente com essas leis. Então agradeço muitíssimo a oportunidade, meus amigos, minhas amigas ouvintes, de estar a serviço da espiritualidade de vocês. Agradecemos aí a audiência desse programa de hoje, grande audiência aqui nas noites da Esotérica FM. Agradecemos também a você, meu amigo, minha amiga, que nos ouve em outros horários, né, que não à noite, através das gravações aqui no site da rádio ou então da loja Esotérica Virtual. E um abraço também àqueles que porventura adquirirem estas aulas, esses programas, para ouvirem nos seus carros, nos seus equipamentos, nos seus computadores, equipamentos de MP3, pois todos nós estamos unidos numa grande corrente, numa grande egrégora que existe solidamente no plano da mente, no plano mental, meus amigos. Muitíssimo grato pela audiência, pelo apoio de todos vocês. E vamos encerrar esse programa Lux Esotérica dessa noite, relembrando uma vez mais da nossa origem, da nossa luz interna. Vamos pronunciar o mantra do ser interno, finalizando, fechando esse canal que foi aberto aqui em nome e dedicado aos mestres da grande fraternidade branca. Vamos nos tranquilizar, fechando os nossos olhos, procurando respirar lenta e profundamente. Visualizemos a chispa divina brilhando intensamente no centro dos nossos corações. E uma vez mais vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Muitíssimo obrigado, amigos e amigas ouvintes. Voltaremos no próximo programa da série Lux Esotérica, estudando o Kybalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Uma boa noite para vocês, um bom repouso. Fiquem pensando sobre tudo isso que nós falamos hoje. Façam as suas avaliações e desenvolvam seus próprios pensamentos sobre esses tópicos, amigos. Nós estamos aqui dando livremente, transmitindo livremente, para que cada um possa escolher as melhores ideias para o seu caminho espiritual. A todos, uma boa noite uma vez mais e até a próxima oportunidade aqui no programa Lux Esotérica, aqui na Esotérica FM, onde vocês acham muito boa música e sabedoria para a sua alma. Até a próxima, amigos e amigas ouvintes.